Olá, olá, ouvintes. Muito bom dia para todos, ou boa tarde, no caso. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa 3 em Ponto. Desta vez, não estou com a Adriana, porque a Adriana está com alguns problemas técnicos que a impedem de marcar hoje presença no nosso 3 em Ponto. Ainda assim, estou aqui para lhe trazer, sem dúvida, músicas, enfim, que certamente os ouvintes vão gostar. Bom, digo eu, e espero que sim. Hoje a seleção vai ser mais à base de músicas dos anos 80 e 90, escolha feita pela Adriana, que então está hoje ausente em termos de voz, mas está presente em termos de seleção musical. Uma edição que hoje tem uma grande novidade para vos dar. Mas antes, a música. Vamos começar primeiro com When Doves Cry, a música de Prince. Logo depois, Yo Son D'Or com Nena Cherry, 80, 90. Rui Veloso com Chico Fininho, outra vez 80. E década de 90, música Queen of Hollywood dos The Corrs. São as primeiras quatro que vamos conferir nesta edição do nosso programa. E atenção, porque então hoje, como vos disse, há muitas novidades, aliás, não há muitas, mas há importantes novidades para conferir nesta edição do nosso 3 em Ponto aqui no canal 1 da Antena Web. Fico por aí ouvindo, eu sou o Carlos Bonaparte, tenho mesmo muito gosto em estar consigo aqui no canal 1. Vamos à música então, When Doves Cry, Prince. Ao domingo, 3 em ponto, na sua rádio Antena Web. da esquina. A vida só tem um problema, o ácido com muita estrignina. Da cantareira baixa, da baixa cantareira, conheço os flipados todos de ligeira. Chico Fininho, oh, Chico Fininho, oh, Chico Fininho, oh, Chico Fininho. Yeah, yeah, oh, oh. Drove a long way through the night from an urban neighborhood. She left her mother in a fight for a dream misunderstood. And her friends, they talk on corners they could never comprehend. But there was always something different in the way she held a stare. And the pictures that she painted were of glamour and of flair. Boyfriend, though he loved her, knew he couldn't quite fulfill. He could never meet her there. She's never gonna be like the one before. She read it in the stars that there's something more. No matter what it takes, no matter how she breaks, they will wonder what's the difference with this dream and the dreams of countless others all believing in TV. They see their handprints in a sidewalk, flashing cameras on the scene, and a shining limousine. She's never gonna be like the one before. She read it in the stars that there's something more. Stars that Pois é, ouvintes, já cá estamos depois destas quatro musiquinhas, a última da Queen of Hollywood, na voz, enfim, com os The Corrs. Ficaram também para trás outras musiquinhas, neste caso Rui Veloso com Chico Fininho e Olson Dor com uma musiquinha também fantástica com a RCRI, 7 Seconds, e iniciamos com When Doves Cry, música de Prince. Agora vou falar sobre a novidade que eu até já tinha anunciado no Facebook, que íamos trazer aqui no nosso 3 em ponto, e vou falar hoje com os nossos ouvintes. Então vamos lá à novidade. A partir do próximo dia 1 de agosto, a Underweb terá uma agenda de espetáculos no nosso site. É verdade que em aceder a www.radiounderweb.info vai ter disponível no menu de cada canal a lista, ou seja, aliás, vai ter um link que direciona para a nossa agenda, que é em tudo diferente daquilo que é habitual. Primeiro porque esta agenda não se vai cingir pelos calendários habituais, mas sim pela informação que nos vai sendo facultada. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo muito simples. Tanita Tikaram vai estar em Portugal no próximo dia 3 de novembro no CCB. Esta informação veio ter connosco. Nós tivemos esta situação, enfim, publicamos tudo isto, fomos já comunicando algumas coisas no Facebook, portanto, a agenda de espetáculos no Facebook, mais ou menos, né, para ver qual é que era a reação, e foi bastante positiva, dentro e fora do nosso grupo, foi bastante positiva, e portanto vamos avançar com a ideia. A partir do próximo dia 1 de agosto, vamos colocar na nossa página todos os espetáculos que nos forem chegando, desde artistas internacionais, arranjos folclóricos, grupos de cantar, danças e cantares, etnográficos e outros, fadistas, cantores pop, nacionais e internacionais, não importa. O que importa mesmo é que essas informações vão chegar até nós e nós vamos disponibilizando-as aos nossos ouvintes. É sem dúvida, mais uma aposta na nossa, enfim, na qualidade, para que também tenhamos, para além da nossa programação, outros motivos de interesse para que possa, por exemplo, enquanto ouve a live, consultar a lista de espetáculos. É, por exemplo, uma possibilidade. Pois é, e nós vamos então conferir nesta edição precisamente essa. Enfim, vamos trazer aos nossos ouvintes mais música. Esta novidade também, porque era importante, porque realmente é algo novo que vamos ter dentro do próprio site. Não é um programa novo, não é um locutor novo. É algo diferente e que não surge tão rápido, tão fluentemente como surgem estas novidades que agora acabei de falar. Surge, por exemplo, como disse então, esta agenda. E depois também tem uma particularidade, é que esta agenda vai ter o arquivo. Portanto, os ouvintes que passarem um dia pela rádio vão poder ver a lista de espetáculos que nós demos a conhecer aos nossos ouvintes. Ou seja, esta lista não é apagada, esta lista passa para o arquivo como, digamos, aqueles concertos que nós já anunciamos. Aqueles espetáculos que nós já acompanhamos ou que nós já demos a conhecer. E, portanto, vamos, enfim, será mais um motivo de interesse, porque, enfim, depois o espetáculo passa, mas fica o registro, não é? Por exemplo, se quiser acompanhar a sua banda, embora, pronto, isso já será outra história, já me adiantar um bocadinho, poderá, mas já vou dizendo que será um objetivo, quando acompanhar a banda, poder, portanto, ficar a saber onde é que a banda esteve, não é? Todos os espetáculos que nós aqui já demos a conhecer, seja de um rancho folclórico como de um artista internacional, como já aqui fiz referência, mas para já a pesquisa não existe, para já é um material estático. O que vai acontecer é que os ouvintes vão, portanto, poder, a partir do dia 1 de agosto, consultar dia a dia a dia a lista de espetáculos, portanto, com destaque para o dia, enfim, de hoje, não é? Ou seja, o dia que está a decorrer, mas pronto, com destaque realmente para esse dia, mas já com informação para dias futuros e também, naturalmente, enfim, a memória de dias que já passaram. Essas informações não são apagadas. Os ouvintes vão poder também pesquisar sobre isso no nosso arquivo. É um arquivo que não tem uma pesquisa, um motor de busca, mas poderá encontrar essas informações. Vamos, portanto, tentar, a seu tempo, colocar essa pesquisa internamente. De todas formas, para já as coisas estão assim. E bom, vamos agora voltar à música com mais quatro temas. E eu espero que gostem das próximas 4 que a Adriana escolheu para os nossos ouvintes. Os Culture Club com Karma Chameleon. Aliás, Karma Chameleon, uma grande música esta dos anos 80, à qual se junta uma outra dos anos 90, que neste caso pertence a Céline Dion, Porque Tu Me Encore. A música dos Bon Jovi, Living on a Prayer, é um regresso aos anos 80 e que depois será encerrado com uma paragem novamente nos anos 90, que neste caso pertence à portuguesa Sara Tavares com Longe do Mundo. São os próximos 4 que vamos ouvir, espero que gostem. Este é o 3 em ponto. Que les fleurs ont fait.

se vais ouvir, estás aí ou não. Eu não sei se compreendes esta oração. Se eu para ti sou uma estranha que o coração perdeu, é ao ver-te que eu pergunto se já foste como eu. E já cá estamos com estas quatro músicas, a última portuguesa, Longe do Mundo, na voz de Sara Tavares, esta música que fez parte de um filme da Disney. Ficaram para trás também Living on a Prayer dos Bon Jovi, Pouco Também Não Corre, da cantora Céline Dion, e ainda também Karma Chameleon dos Culture Club. Pois é. E eu realmente estava ansioso por dar esta novidade aos nossos ouvintes, porque realmente é uma aposta forte na nossa, no nosso site, esperando que tudo corra pelo melhor. E também quero convidar a ficarem então atentos à, enfim, ao nosso blog, que vai tendo sempre, esta semana não teve, mas vai tendo sempre que possível, e na maior parte das semanas vai tendo hoje, ou seja, a rubrica Espaço Semana, não é? Que basicamente pretende trazer uma retrospectiva daquilo que aconteceu de importante nos últimos 7 dias e que a partir desta semana será publicada à segunda-feira. Portanto, os ouvintes vão poder ter, por isso é que não houve esta semana, porque vai ser publicada a partir deste dia, enfim, deste dia 29 de julho, vai ser publicada a cada segunda-feira, para apanhar toda a semana sem, enfim, esta semana é quarta, amanhã, para a semana é quinta, enfim, para a semana é sexta, não. Vai ser assim, às segundas-feiras vamos publicar a rubrica, que é quando se finaliza uma semana e inicia outra. E portanto vai ser assim, vamos trazer nesta semana, ou seja, vamos trazer a cada segunda-feira, vamos trazer então as novidades e a retrospectiva do que aconteceu de mais relevante nos últimos 7 dias. Da manhã no nosso blog, em radiointerweb.blogspot.com, mais novidades. Aliás, mais novidades não, peço desculpa, mais um motivo de interesse, que é neste caso a retrospectiva. Vamos agora seguindo com mais música. Os Heart trazem-nos Alone, grande música esta, para depois chegarmos com o GNR, banda portuguesa do Porto, que nos canta Sangue Oculto. Richard Marx traz-nos Angelia e, por fim, Shania Twain traz-nos From This Moment On. Depois, as despedidas. Vamos à música então. Até já! volcán entre mis venas. Arden como el deseo tu visión y mis cadenas. Ao fugir da própria vida, sem correr e sem saltar, ao pouco sangue que tenho para dar. Oh, a luz de uma investida, descobre saltar uma hoguera, a barreira de fogo na fronteira. Inside. from this moment. Life has begun from this moment. You are the one right beside you is where. E pronto, ouvintes, foi com esta música From This Moment On que chegamos ao final de mais um 3 em Ponto. Agradecer a sua preferência, a sua companhia, e lembrando então que amanhã há esta novidade, aliás, esta rubrica no nosso blog, e também que na quinta-feira há então esta novidade, agora sim, novidade, que é a inserção na nossa página de uma agenda que trará então concertos que vão ser, portanto, vão ter todas as informações possíveis, portanto, data, não é? Ou seja, o grupo, tem que ser básico, não é? Grupo, local e data. Poderá ter também horário, não é? Porque poderá ser apenas no dia, poderemos apenas ter indicação de que é no dia X ou Y. Horário, sendo possível, e também se é entrada livre ou não. Vamos também ter sempre essas informações. Enfim, pronto, terrenos folclóricos e festas ao ar livre, a partir de então é trazer livros, mas ainda assim vamos ter sempre esta informação, sempre que possível, ter então em conta estes dados extra. Mas uma coisa é sempre certa: quando o ouvinte consultar a nossa página, vai ter disponível pelas próprias fontes, ou seja, qualquer informação que esteja incorreta não é da nossa parte, mas dizem então que vai ter das próprias fontes estas informações. Portanto, local, dia e o nome do grupo, como é lógico, grupo ou artista. Fique atento, vai certamente gostar desta agenda e poderá ficar informado. É porque isto vai permitir que possa também acompanhar grupos mais pequenos, de menor expressão, de menor projeção, e que simultaneamente estão mais ao nosso alcance económico, mais ao nosso alcance geográfico, que se calhar vão encontrar o nosso gosto musical e, portanto, vai também ser positivo nesse sentido. E agora sim, despeço-me com esta musiquinha que aqui acabei de referir. A música então de Def. Aliás, por acaso não referi, não. Def Leppard com Love Bites. E é assim que fechamos a edição de hoje do nosso programa 3 em Ponto. Aos ouvintes, um grande abraço, muito obrigado. E voltamos então a encontrar-nos amanhã, para mais. Aliás, para a semana, para mais um 3 em Ponto. Boa tarde e até para a semana.